estrangeiros cansados de andar. Sacerdócio eterno e pó desse chão, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Trono, nossa canção, lança.